Exercício 1.17. O estado do Rio de Janeiro fica na região sudeste e a capital também se chama Rio de Janeiro. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca e a sigla do estado é RJ. O estado de São Paulo também fica na região sudeste. A capital também se chama São Paulo. A sigla do estado é SP e quem nasce em São Paulo é paulista. O estado do Rio Grande do Sul fica na região sul do Brasil. Sua capital chama-se Porto Alegre. A sigla do estado é RS. E quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. G-A-U-C-H-O. Gaúcho. Ou gaúcha se for mulher. O estado da Bahia fica na região nordeste do Brasil. A capital da Bahia é Salvador. A sigla do estado é BA. Quem nasce na Bahia é baiano ou baiana?